Muito boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Sons da Lua, o programa que lhe faz companhia entre as 23 e as 0 horas. Uma hora em que os sons da lua abraçam a calma e a agitação de uma noite. Sabe que a noite pode trazer muita coisa, tanto calma como paz, como uma grande agitação. Vamos começar com muita música e com muita música vamos prosseguir durante esta hora. Eu sou Joana Santos e estou aqui para, sobretudo, lhe trazer música e companhia para que você entre nesta noite com os dois pés, digamos assim, com os dois pés. Uma boa definição para entrar nesta noite. Vamos começar com Landstar Amazed, depois ficamos com Momento na voz de Pedro Brunhosa e terminamos esta seleção musical com Fix You na voz dos Coldplay. Três grandes temas para começar este seu Sons da Lua. Almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by dark. Your hair all around me, baby, you surround me, touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole we braço de mar. Uma mão que doeu, um dia devagar. Um domingo perfeito, uma toalha no chão. Um caminho cansado, um traço de avião. Uma sombra sozinha, uma luz inquieta. Um desvio na rua, uma voz de poeta. Uma garrafa vazia, um cinzeiro apagado. Um hotel numa esquina, um sono acordado. Um secreto adeus, um café a fechar. Um aviso na porta, um bilhete no ar. Uma praça aberta, uma rua perdida. Uma noite encantada para o resto da vida. Perdes-me um momento, agarras as palavras. Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas. Levas a cidade, solta no cabelo. Perdes-te comigo, porque o mundo é um momento. Perdes-me um momento, agarras as palavras. Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas. Levas a cidade, solta no cabelo. Perdes-te comigo, porque o mundo é um momento. Uma estrada infinita, um anúncio discreto. Uma curva fechada, um poema deserto. Uma cidade distante, um vestido molhado. Uma chuva divina, um desejo apertado. Uma noite esquecida, uma praia qualquer. Um suspiro escondido numa pele de mulher. Um encontro em segredo, uma duna ancorada. Dois corpos despidos, abraçados no nada. Uma estrela cadente, um olhar que se afasta. Um choro escondido, quando um beijo não basta. Um semáforo aberto, um adeus para sempre. Uma ferida que dói, não por fora, por dentro. Perdes-me um momento, agarras as palavras. Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas. Levas a cidade, solta no cabelo. Perdes-te comigo, porque o mundo é um momento. Perdes-me um momento, agarras as palavras. Escondes-te no tempo, porque o tempo tem asas. Levas a cidade, solta no cabelo. Perdes-te comigo, porque o mundo é um momento. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. I'm high up above or down below, when you're too to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will noite em que os sons da lua vêm para si das 23 às 0 horas, neste dia 3 de agosto, eu faço questão de trazer mais três temas. Vamos ficar com Far Away, na voz dos Nickelback, depois seguimos com The Verve e terminamos esta seleção musical com os portugueses Paul Norte, a dança. Três grandes temas aqui no seu Sons da Lua que lhe fazem companhia com o maior gosto, com maior à vontade, para que você se sinta bem aí, esteja você onde estiver. E esteja onde estiver, que esteja muito feliz. É isso que nós pretendemos. This time, this place, misused, mistakes, too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath.

braços apertados e os olhos embargados, cheios de medos teus. Pediste que te levasse a mágoa e te tocasse a alma, olhando para os meus. Apertei-te contra o peito num abraço perfeito. A rua como companhia, às vezes escura e fria, dura realidade. Ninguém olha para ti com olhos de gente, até mesmo indiferente a quem és de verdade. Esquece o teu mundo lá fora, é hora de dançar. Esta noite dança só pra mim. Vamos prosseguindo aqui nesta seleção musical que tenho para si com mais grandes temas. Vamos ficar com Joan Osborne, depois ficamos com Last Kiss, uma balada bem rock para si, dos Pearl Jam. Depois terminamos esta seleção com um cantor que espero eu que goste, Steel. Três grandes músicas aqui no seu Sons da Lua, que lhe faz companhia entre as 23 e as 0 horas, com todo o prazer. Oh, one of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. What would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. If God had a face, what would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven. Sintonizado, Moçou antes no web. much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can feel two kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that you're grave. Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Vamos prosseguindo neste Sons da Lua com mais três músicas. Vamos voltar alguns anos atrás e ficar com Harry Clapton. Espero que esta balada, que já tem alguns anos e conta uma história muito especial para o cantor, lhe faça uma grande companhia. Depois prosseguimos com Vanessa Williams e terminamos a seleção musical com os UB40. Três grandes temas, três grandes músicas. Aproveita ao máximo nesta sua noite. Time can break your heart. I thought a chance had passed. You go and save E desta forma chegamos ao fim de mais um Sons da Lua. Eu, Joana Santos, volto para a semana para mais uma hora de companhia, de relaxamento, paz e alguma agitação, porque a noite é feita de tudo isso. Até lá, fique bem, desejo-lhe uma noite ótima, uma excelente semana e tudo de bom para si e na sua vida. Fique então com o R. Kelly e terminamos com Toni Braxton, dois grandes senhores da música R&B, barra hip-hop romântico, algum dele, ou então música romântica, como preferir. Estes senhores misturaram-se por vários campos da música e sem dúvida que nos impressionam com estes temas da década de 90. Duas baladas para terminar os Sons da Lua. Para a semana estamos de volta, como já também lhe disse, e terei todo o gosto de estar aqui para lhe trazer mais um programa, mais uma hora de pura paz e agitação ao mesmo tempo. Fique bem. E que a sua vida prossiga sempre abraçada e rodeada por os sons que a lua emite. Até para a semana. How did I ever let you slip away? Never knowing I'll be singing this song someday. And now I'm sinking, sinking to rise no more. Ever since you closed the door, if I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. If I could turn back the hands of time, then darling, you'd still be mine. Funny how time goes by and blessings are missed in the wink of an eye. Oh, why, oh, why, oh, why should one have to go on suffering when every day I breathe, please come back to me. And if I could turn back the hands of time, then my darling, you would be mine. If I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. And you had enough love for the both of us, but I did you wrong. I admit I did, but now I'm facing the rest of my life alone. Oh, if I could turn back the hands of time, then my darling, you would be mine. Oh, if I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. Oh, I never hurt you, never do you wrong, and never leave your side. Nothing I wouldn't do for you. Forever honest and true to you. If you accept me back in your heart, I promise. I'm going down on my bended knees, yeah, and I'm gonna be right there until you return to me. Oh, oh, oh, if I could just turn back that little clock on the wall, and I come to realize how much I love you. Love you. And I can't stop thinking about the love that you made.